meu grande rei, a ti venho louvar, pra sempre exaltarei o teu amor sem par. Do mundo me tiraste e deste-me o perdão. Receba meu louvor, meu canto de fervor, a minha gratidão. Eu estou bem abrigado em ti, meu Salvador, e seguindo ao teu lado serei um vencedor. Eis porque estou louvando, alegre proclamando o teu imenso amor. No mundo não achei motivos pra deixar a ti, bondoso rei, que vieste me salvar. Por isso a minha vida a ti já entreguei. Eu agora vou seguir teus passos pra subir ao céu com tua grei. Eu estou bem abrigado em ti, meu Salvador, seguindo ao teu lado serei um vencedor. Eis porque estou louvando, alegre proclamando o teu imenso amor. Eis porque estou louvando, alegre proclamando o teu imenso amor. Eis porque estou louvando, alegre proclamando o teu imenso amor.